português, italiano, francês, romeno e nos vários dialetos desses idiomas. Não é, para dizer o mínimo, óbvio que essas mudanças evolutivas refletiram vantagens locais ou pressões seletivas. Acredito que as religiões, assim como as línguas, evoluem com a dose certa de aleatoriedade, a partir de um início arbitrário bastante para gerar a incrível e às vezes perigosa riqueza na diversidade que observamos. Ao mesmo tempo, é possível que uma forma de seleção natural, associada à uniformidade fundamental da psicologia humana, garanta que religiões diversas tenham características significativas em comum. Muitas religiões, por exemplo, ensinam a doutrina objetivamente implausível mas subjetivamente atraente de que nossa personalidade sobrevive à morte do corpo. A ideia da imortalidade em si sobrevive e dissemina-se porque se alimenta do desejo. E o desejo conta, porque a psicologia humana tem uma tendência quase universal a permitir que a crença seja marcada pelas aspirações. Teu desejo era pai, Heure, de tua ideia, como disse Henrique IV, parte 2, a seu filho. Aparentemente não há dúvida de que muitos dos atributos da religião são bem adequados a colaborar para a sobrevivência dela, e para a sobrevivência desses atributos, no caldo da cultura humana. Surge agora a dúvida sobre se essa adequação é obtida pelo design inteligente ou por seleção natural. As duas respostas provavelmente estão certas. Pelo lado do design, os líderes religiosos são plenamente capazes de verbalizar os truques que colaboram para a sobrevivência da religião. Martinho Lutero sabia bem que a razão é arqui-inimiga da religião, e frequentemente advertia sobre seus perigos: a razão é o maior inimigo que a fé possui, ela nunca aparece para contribuir com as coisas espirituais, mas com frequência entra em confronto com a palavra divina, tratando com desdém tudo o que emana de Deus. 85 De novo, quem quiser ser cristão deve arrancar os olhos da razão. E de novo, a razão deve ser destruída em todos os cristãos. Lutero não teria tido dificuldade em projetar inteligentemente aspectos não inteligentes de uma não é brincadeira minha. 1066 Andi Alitete, religião para ajudá-la a sobreviver. Mas isso não significa necessariamente que ele, ou qualquer outra pessoa, realmente os tenha projetado. Eles podem ter evoluído por uma forma não genética de seleção natural, e Lutero não seria o designer, mas um observador sagaz de sua eficácia. Embora a seleção darwiniana convencional de genes possa ter favorecido predisposições psicológicas que produzam a religião como subproduto, é improvável que ela tenha forjado os detalhes. Já indiquei que, se pretendemos aplicar alguma forma de teoria seletiva a esses detalhes, temos de olhar não para genes, mas para seus equivalentes culturais. São as religiões feitas da mesma matéria que os memes. Pisa devagar, pois pisas nos meus memes. A verdade, em se tratando de religião, é simplesmente a opinião que sobreviveu. Oscar Wilde. Este capítulo começou com a observação de que, como a seleção natural darwiniana abomina o desperdício, toda característica onipresente de uma espécie como a religião tem de ter conferido alguma vantagem, ou não teria sobrevivido. Mas indiquei que a vantagem não precisa redundar na sobrevivência ou no sucesso reprodutivo do indivíduo. Como vimos, a vantagem para os genes do vírus do resfriado é explicação suficiente para a onipresença dessa queixa tão desagradável entre nossa espécie. E nem é necessário haver genes que sejam beneficiados. Qualquer replicador já serve. Os genes são só os exemplos mais óbvios de replicadores. especialmente em meu país, segundo a lenda de estereotipação nacional, vos inglês ave que são sangue Freud e habitual. Aqui está o inglês com seu maldito resfriado de sempre. Here is the Englishman which is habitual blood cold. A frase vem de fractura de French, de F.S. Pearson, junto com outras pérolas como coupe de graça e cortador de grama lawnmower. Outros candidatos são vírus de computador e memes, e nem é necessário haver genes que sejam beneficiados. Qualquer replicador já serve. Os genes são só os exemplos mais óbvios de replicadores. Outros candidatos são vírus de computador e memes, unidades de herança cultural e o tema deste trecho. Se quisermos entender os memes, primeiro temos que analisar de forma um pouco mais detida exatamente como a seleção natural funciona. Em sua forma mais geral, a seleção natural precisa escolher entre replicadores alternativos entre si. Um replicador é uma informação codificada que faz cópias exatas de si mesma, junto com cópias inexatas ocasionais, ou mutações. A pergunta importante aqui é a darwiniana. As variedades de replicadores que calham de ser eficientes em se autocopiar tornam-se mais numerosas em detrimento de replicadores alternativos que não se copiam tão bem. Isso é, em sua forma mais rudimentar, a seleção natural. O replicador arquetípico é o gene, um pedaço de DNA que é duplicado, quase sempre com extrema precisão, ao longo de um número indefinido de gerações. A pergunta central para a teoria dos memes é se existem unidades de imitação cultural que funcionem como replicadores verdadeiros, como os genes. Não estou dizendo que os memes necessariamente são análogos próximos dos genes, mas que quanto mais parecidos com genes eles forem, melhor a teoria dos memes funcionará, e o objetivo deste trecho é perguntar se a teoria dos memes funcionaria no caso específico da religião. No mundo dos genes, as falhas ocasionais na replicação mutações fazem com que o universo genético contenha variantes alternativas para qualquer gene alelos, que podem portanto ser encaradas como concorrentes entre si. Concorrendo pelo quê? Pelo encaixe cromossômico, ou locus, que pertence àquele conjunto de alelos. E como eles competem? Não pelo combate direto de molécula para molécula, mas através de representantes. Seus representantes são seus traços fenotípicos, coisas como o comprimento da perna ou a cor do pelo, manifestações de genes encarnadas na forma de anatomia, fisiologia, bioquímica ou comportamento. O destino de um gene costuma estar associado aos corpos em que ele se encaixa de forma bem-sucedida. Como ele influencia esses corpos, isso afeta suas chances de sobrevivência no universo de genes. Conforme as gerações avançam, os genes aumentam ou diminuem em frequência no universo genético de acordo com o desempenho de seus representantes fenotípicos. Poderia o mesmo acontecer com os memes? Um aspecto no qual eles não são como genes é que não são nada que corresponda de maneira óbvia a cromossomos, ou loci, ou alelos ou recombinação sexual. O universo de memes é menos estruturado e menos organizado que o universo de genes. Mesmo assim, não é uma tolice completa falar de um universo de memes, em que memes específicos possam ter uma frequência que pode mudar em consequência de interações competitivas com memes alternativos. Houve quem fizesse objeções às explicações meméticas, com base em vários argumentos que normalmente se originam no fato de que os memes não são totalmente como os genes. A natureza física exata de um gene é conhecida hoje, é uma sequência de DNA, enquanto a dos memes não é, e memeticistas diferentes se confundem uns aos outros passando de um meio físico para outro. Os memes existem apenas nos cérebros? ou cada cópia em papel ou eletrônica de, digamos, um versinho popular também tem o direito de ser chamada de meme? Além disso, os genes replicam-se com uma fidelidade muito alta, e, se é que os memes se replicam, eles não o fazem com menor precisão? Esses supostos problemas dos memes são exagerados. A objeção mais importante é a alegação de que os memes são copiados com fidelidade insuficiente para funcionar como replicadores darwinianos. A suspeita é que, se a taxa de mutação em cada geração for elevada, o meme vai sofrer mutações até deixar de existir, antes que a seleção darwiniana possa ter um impacto em sua frequência no universo de memes. Mas o problema é ilusório. Pense num mestre carpinteiro, ou num artesão pré-histórico de instrumentos de pedra, demonstrando uma habilidade específica para um jovem aprendiz. Se o aprendiz reproduzisse fielmente cada movimento da mão do mestre, seria realmente de esperar que o meme mutasse até se tornar irreconhecível em apenas algumas gerações de transmissão mestre-aprendiz. Mas é claro que o aprendiz não reproduz fielmente cada movimento da mão. Seria ridículo se fosse assim. Em vez disso, ele observa o objetivo que o mestre está tentando alcançar e o imita. Insira o prego até que a cabeça esteja plana, não importam quantas marteladas sejam necessárias, e elas podem ser de número diferente do usado pelo mestre. É esse tipo de regra que pode passar imutada por um número indefinido de gerações de imitação, independentemente do fato de que os detalhes de sua execução variem de indivíduo para indivíduo e de caso para caso. Pontos no tricô, nós em cordas ou redes de pescar, dobraduras de origami, truques úteis na carpintaria ou na cerâmica, tudo isso pode ser reduzido a elementos distintos que realmente têm a oportunidade de ser transmitidos por um número indefinido de gerações de imitação, sem alteração. Os detalhes podem flutuar de forma idiossincrática, mas a essência é transmitida imutada, e é só isso necessário para que a analogia dos memes com os genes funcione. Em meu prefácio a The Meme Machine, de Susan Blackmore, desenvolvi o exemplo de um procedimento de origami para fazer uma miniatura de um barco chinês. É uma receita bastante complicada, envolvendo 32 dobraduras ou operações semelhantes. O resultado final, o barco chinês em si é um objeto agradável, assim como três estágios intermediários na embriologia, o catamarã, a caixa de duas tampas e o porta-retratos. A performance até me faz lembrar das dobras e invaginações porque passam as membranas de um embrião conforme ele passa de blástula para gástrula e para neurula. Aprendi a fazer o barco chinês quando era pequeno com meu pai, que, mais ou menos na mesma idade, tinha adquirido habilidade em seu internato. Uma febre de dobraduras de barco chinês, iniciada pela supervisora, havia se espalhado pela escola no tempo dele como uma epidemia de sarampo, e depois se esvaneceu, também como uma epidemia de sarampo. 26 anos depois, quando aquela supervisora já não trabalhava mais lá havia muito tempo, foi a mesma escola. Reintroduzi a febre e ela novamente se espalhou, como outra epidemia de sarampo, e novamente se esvaneceu. O fato de que uma habilidade tão ensinável possa se espalhar como uma epidemia diz-nos algo importante sobre a alta fidelidade das transmissões meméticas. Podemos estar certos de que os barcos feitos pela geração de alunos da geração de meu pai, nos anos 1920, não eram em seus aspectos gerais diferentes dos feitos pela minha geração, nos anos 1950. Podemos investigar o fenômeno de forma mais sistemática no seguinte experimento, uma variante da brincadeira infantil do telefone sem fio. Pegue 200 pessoas que nunca fizeram um barco chinês e as organize em 20 equipes de 10 pessoas cada uma. Reúna os líderes das 20 equipes em volta de uma mesa e ensine-os, pela demonstração, a fazer um barco chinês. Peça a cada um que ensine a uma segunda pessoa em sua equipe, sozinha, de novo por demonstração, a fazer o barco chinês. Cada pessoa da segunda geração ensina então a terceira pessoa de sua própria equipe, e assim por diante, até que o décimo membro de cada equipe tenha sido alcançado. Guarde todos os barcos feitos no processo e os etiquete por equipe e número de geração para subsequente inspeção. Ainda não fiz o experimento, gostaria de fazer, mas tenho uma previsão bastante convicta do resultado. Minha previsão é que nem todas as 20 equipes conseguirão transmitir a habilidade intacta ao longo da linha de seus 10 integrantes, mas que um número significativo delas conseguirá. Em algumas equipes haverá erros, talvez um elo mais fraco da cadeia esqueça algum passo vital da operação, e todo mundo dali para baixo receba o erro e obviamente fracasse. Talvez a equipe 4 chegue até o catamarã, mas não consiga seguir adiante. Talvez o oitavo integrante da equipe 13 produza um mutante em algum ponto entre a caixa de duas tampas e o porta-retratos, e o nono e o décimo integrantes de sua equipe copiem então a versão mutada. Sobre as equipes em que a habilidade é transferida de forma bem-sucedida para a décima geração, faço mais uma previsão. Se você classificar os barcos em ordem de geração, não observará uma deterioração sistemática de qualidade com o número de gerações. Se, por outro lado, você realizasse um experimento idêntico em todos os aspectos, exceto pelo fato de que a habilidade a ser transferida não fosse um origami, e sim copiar um desenho de um barco, haveria definitivamente uma deterioração sistemática na precisão com que o desenho da geração 1 sobreviveu até a geração 10. Na versão desenho do experimento, todos os desenhos da décima geração teriam alguma leve semelhança com o desenho da primeira geração, e, dentro de cada equipe, a semelhança se deterioraria de forma mais ou menos constante conforme se avançasse de geração para geração. Na versão origami do experimento, pelo contrário, os erros seriam de tudo ou nada, seriam mutações digitais. Ou a equipe não cometeria erros e o barco da décima geração não seria nem pior nem melhor, na média, que o produzido pela quinta ou pela primeira geração, ou haveria uma mutação em alguma geração específica e todos os esforços dali por diante seriam fracassos completos, muitas vezes reproduzindo fielmente a mutação. Qual é a diferença crucial entre as duas habilidades? É que a habilidade do origami consiste numa série de ações separadas, sendo que nenhuma delas é difícil de realizar por si só. A maioria das operações é de coisas como dobre os dois lados até o meio. Um integrante particular de uma equipe pode executar o passo errado, mas ficará claro para o próximo membro da equipe o que ele estava tentando fazer. Os passos do origami são autonormalizantes. É isso que os faz digitais. É como meu mestre carpinteiro, cuja intenção de deixar a cabeça do prego plana em relação à madeira é óbvia para seu aprendiz, independentemente do detalhe das marteladas. O passo da receita do origami é realizado do jeito certo ou do jeito errado. Já a habilidade do desenho é uma habilidade de analogia. Todo mundo pode tentar, mas algumas pessoas copiam um desenho com mais precisão que outras, e ninguém o copia perfeitamente. A precisão da cópia depende também da quantidade de tempo e cuidado dedicada a ela, e essas quantidades variam constantemente. Alguns integrantes das equipes, além disso, vão enfeitar ou melhorar, em vez de copiar estritamente, o modelo anterior. As palavras, pelo menos quando são entendidas, também são autonormalizantes, no mesmo sentido das operações de origami. Na brincadeira do telefone sem fio, a primeira criança ouve uma história, ou uma frase, e tem de transmiti-la para a próxima criança, e assim por diante. Se a frase tiver menos de 7 palavras, na língua nativa de todas as crianças, há uma boa chance de que ela sobreviva, imutada, por 10 gerações. Se for numa língua estrangeira desconhecida, de forma que as crianças sejam obrigadas mais a imitar foneticamente que dizer palavra por palavra, a mensagem não sobrevive. O padrão de declínio através das gerações é o mesmo que para um desenho, e ela ficará distorcida. Quando a mensagem faz sentido na língua da criança, e não contém palavras pouco familiares como fenótipo ou alelo, ela sobrevive. Em vez de imitar os sons foneticamente, cada criança reconhece cada palavra como integrante de um vocabulário finito e seleciona mesmo a palavra, embora muito provavelmente pronunciada com um sotaque diferente, quando a transmite para a próxima criança. A língua escrita também é autonormalizante porque os rabiscos no papel, não importa quanto difiram nos detalhes, são todos tirados de um alfabeto finito de, por exemplo, 26 letras. O fato de os memes poderem às vezes apresentar uma fidelidade muito alta, devido a processos autonormalizantes como esses, basta para responder algumas das objeções mais comuns levantadas para a analogia meme-gene. De qualquer maneira, o principal propósito da teoria dos memes, neste estágio tão inicial de seu desenvolvimento, não é fornecer uma teoria abrangente da cultura, equivalente à genética de Watson Crick. Meu propósito original ao pregar os memes foi, na verdade, combater a impressão de que o gene é o único jogo darwiniano em ação, uma impressão que o gene egoísta corria o risco de transmitir. Peter Richardson e Robert Boyd enfatizam essa questão no título de seu importante e cuidadoso livro Not by Genes Alone, nem só com genes, embora eles apresentem razões para não adotar a palavra meme, preferindo variantes culturais. Genes, Memes and Human History, de Stephen Senna, inspirou-se parcialmente num excelente livro anterior de Boyd e Richardson, Culture and the Evolutionary Process. Entre outros livros que tratam dos memes estão The Electric Meme, de Robert A. Unger, The Selfish Meme, de Kate Distin, e Virus of the Mind, The New Science of the Meme, de Richard Brody. Mas foi Susan Blackmore, em The Meme Machine, que levou a teoria memética mais longe. Ela visualiza um mundo cheio de cérebros ou outros receptáculos ou condutores, como computadores ou frequências de rádio, e memes lutando para ocupá-los. Assim como genes num universo de genes, os memes que prevalecem são aqueles que conseguem se copiar bem. Isso pode acontecer porque eles exercem uma atração direta, devido à imortalidade que o meme tem para algumas pessoas. Ou pode ser porque eles florescem na presença de outros memes que já se tornaram numerosos no universo de memes. Isso cria complexos de memes, ou memeplexos. Como costuma acontecer com os memes, entenderemos melhor se voltarmos à origem genética da analogia. Para fins didáticos, tratei os genes como se eles fossem unidades isoladas, agindo de maneira independente. Mas é claro que eles não são independentes entre si, e esse fato se torna evidente de duas maneiras. Em primeiro lugar, os genes estão linearmente arranjados ao longo de cromossomos, e portanto tendem a viajar através de gerações na companhia de outros genes específicos que ocupam loci cromossômicos vizinhos. Nós, especialistas, chamamos esse tipo de ligação, e não falarei mais sobre isso porque os memes não têm cromossomos, alelos ou recombinação sexual. O outro aspecto pelo qual os genes não são independentes é bem diferente da ligação genética, e é que há, sim, uma boa analogia memética. Ele diz respeito à embriologia, que o fato costuma ser alvo de mal-entendidos é completamente diferente da genética. Os corpos não são unidos como quebra-cabeças de peças fenotípicas, cada uma oferecida por um gene diferente. Não existe um mapeamento de um para um entre os genes e unidades de anatomia ou de comportamento. Os genes colaboram com centenas de outros genes na programação dos processos de desenvolvimento que culminam num corpo, da mesma maneira que as palavras de uma receita colaboram no processo de preparação que culmina num prato. Cada palavra da receita não corresponde a um determinado pedacinho do prato. Os genes, portanto, cooperam em cartéis para construir corpos, e esse é um dos princípios importantes da embriologia. É tentador dizer que a seleção natural favorece cartéis de genes numa espécie de seleção natural de grupo entre cartéis alternativos. Trata-se de uma confusão. O que realmente acontece é que os outros genes do universo de genes constituem uma parte importante do ambiente em que cada gene é selecionado, em detrimento de seus alelos. Como cada gene é selecionado para ser bem-sucedido na presença dos outros que também estão sendo selecionados da mesma forma, surgem os cartéis de genes colaborativos. Temos aqui uma coisa mais parecida com um livre mercado que com uma economia planejada. Há um açougueiro e um padeiro, mas talvez haja uma lacuna no mercado para um fabricante de velas. A mão invisível da seleção natural preenche a lacuna. Isso é diferente de se ter um planejador central que favoreça a troika açougueiro-padeiro-fabricante de velas. A ideia sobre os cartéis colaborativos criados pela mão invisível vai se revelar central para nossa compreensão dos memes religiosos e de como eles funcionam. Tipos diferentes de cartéis de gene surgem em universos genéticos diferentes. Universos genéticos de carnívoros têm genes que programam a detecção de presas nos órgãos dos sentidos, garras para capturar presas, dentes para dilacerar carne, enzimas para digerir carne, tudo sintonizado para cooperar entre si. Ao mesmo tempo, em universos genéticos de herbívoros, conjuntos diferentes de genes mutuamente compatíveis são favorecidos por sua cooperação uns com os outros. Já conhecemos a ideia de que um gene é favorecido pela compatibilidade de seu fenótipo com o ambiente externo da espécie, deserto, floresta ou qualquer que seja ele. O ponto que estou defendendo é que ele também é favorecido por sua compatibilidade com os outros genes de seu universo genético específico. Um gene de carnívoro não sobreviveria num universo genético de herbívoros, e vice-versa. Do ponto de vista do gene, o universo genético da espécie e o conjunto de genes misturados e remisturados pela reprodução sexual constitui o ambiente genético em que cada gene é selecionado por sua capacidade de cooperar. Embora os universos de memes sejam menos regimentados e estruturados que os universos de genes, ainda podemos falar do universo memético como a parte importante do ambiente de cada meme no memeplexo. Um memeplexo é um conjunto de memes que, embora não sejam necessariamente bons sobreviventes isoladamente, são bons sobreviventes na presença dos outros membros do memeplexo. Na sessão anterior, duvidei que os detalhes da evolução das línguas sejam favorecidos por qualquer tipo de seleção natural. Deduzi que a evolução das línguas é, em vez disso, governada pela deriva aleatória. É concebível que determinadas vogais ou consoantes sejam transmitidas melhor que outras em terrenos montanhosos, e portanto possam se tornar características, digamos, de dialetos suíços, tibetanos ou andinos, enquanto outros sons sejam adequados ao sussurro das densas florestas e sejam portanto característicos de línguas pigmeias ou amazônicas. Mas o exemplo que citei para a seleção natural da língua, a teoria de que a grande mutação vocálica possa ter uma explicação racional, não pertence a esse tipo. Ele tem mais a ver com memes que se encaixem em memeplexos mutuamente compatíveis. Uma vogal mudou primeiro, por razões desconhecidas, tal